Ladies and gentlemen. Quem fala o que quer, ouvo o que não quer. Eu canto o que quero, mas não ouço o que não quero. E você canta o que quer, mas é rima de mané. Não tem sentido ter uma vida de zé. Estupefato, bastante preocupado. É como eu fico com este americanizar. Sem preconceito, mas eu tenho que citar. Você só quer mandar, apenas criticar. Acha que está certo, não aceite a sugestão. Acha que formou uma opinião. Balançando a cabeça, viajando na base. Não se liga se existe sentido na frase. Mas há esperança, porque quem quer alcança, pouco descansa. Pra deixar lembrança, pensar como adulto e deixar de ser criança. Querer mudança e lutar na andança. Só que agora vou rimar de maneira diferente. Me esforçar para ser o mais possível coerente, inteligente, sempre persistente. Se houver, quebrarei as correntes da minha mente. Porque sou influenciado pelos índios caetés. Comando com soberania e sabe os pajés. Rimarei com muita festa, Zé Mané. Como guerreiro dessa tribo, ficarei sempre em pé. Porque morreram, mataram, lutaram, brigaram. Se perderam, se agruparam, mas nunca acabaram. Eu emocionei quando li essa história. Por isso eu guardei em minha memória. De um jeito ou de outro, mostro pra você. Aqui tem mais que futebol. Tente perceber, Alan F sempre está presente. Pra você que compreende a ideia, não vai ficar ausente. Pode crer, um batera que faz rima, ou a prima da esgrima. A espada que é rima, vem de baixo ou de cima. A mistura que combina é o rap. Não dá estresse pra quem aprecia. Atitude prevalece, uns e outros enlouquece. Sua rima compadece, você e sua origem enfim desaparece. Pode colar seu sangue bom, rima é o dom. Todo lugar a rapa grita, rap é o som. Atitude.com, skate dá o tom. Já falei, vou repetir. Rap é o som, pode colar seu sangue bom. Rima é um dom, todo lugar a rapa grita. Rap é o som, atitude.com, skate dá o tom. Já falei, vou repetir. Rap é o som. E tudo mais o nada faz, não deixo a rima aqui passar. No esboço, com esforço, esse é meu lugar. Representando bem a rima na bela arte de rimar. Chegando na junção, na função de somar. Amigos chegados, a união faz a arte. Com sotaque, com ideias, minha visão faz a parte. No contraste, nunca é tarde, pois aqui não tô em Marte. Só vim pra causar alegria e não pra fazer desastre. No terreiro não sou criança, sou apenas rimador. Olha só como o negro dança na batida do tambor. Crescer, desenvolver, espalhar e evoluir. Fazendo sempre o bem, coisas boas estão pra vir. Impulsa sua história e impulsa sua cultura. O passado não morreu, então faz parte da vida dura. Não adianta maracutaia, não adianta armadilha. Jesus Cristo está comigo pra me guiar nesta trilha. Levantando a cabeça, adquirindo informação. Vou prestando meu auxílio com o microfone na mão. Soldado gay, humilde e respeito, sonho de preto. Faço o respeito, tapa na cara, batida não para, ritmo e poesia. Por isso me meto, andar de skate, amor e paixão. Dia por dia, minha devoção. Minha devoção. É isso aí. Rápido como embolado, o som não pode parar. Na clareza, com certeza, sem nenhum blá blá blá. Apertando bem um play, agora é só flutuar. Viajando sem limite, lá pra cá, daqui pra lá. Meu rap é humilde, assim como eu também sou. De poeta, poeta, de rimador a rimador. Tão belo como arco negro do perfume de uma flor. Quero ver alguém lutar assim como o zumbi lutou. Ritmo e poesia, pois é assim mesmo. Vou deixando meu recado na base do rap com muito respeito. Como já disse, eu conto em maluquinho, cheque mais popular. Eu penduro no pescoço, eu carrego no peito. Não há nada tão bonito quanto moleque de pequeno aprendendo a se valorizar. Respeitando o próximo, não entrando na moda das drogas. E pra longe da criminalidade, conhecendo o seu lugar. Andando em caminho certo, agradecendo Jesus em primeiro lugar. Então rap é assim mesmo, quatro elementos que podem guiar. Esse é o nosso estilo de vida, mas com a diversão pode acreditar. Meu nome é Alan, vulgo Fudense, morador do Bill, só quero rimar. Do meu lado, meus parceiros, SK Hit no ar. Aqui o DJ não é na base do teclado. Um mato natural pra passar o meu recado. Investir, interagir e nunca desistir. Mostrar para o futuro e o que tá vindo aí. Para de sorrir e pensar um pouco mais. Mostrar minhas ideias, não deixar ninguém pra trás. Nessa guerra de valores tão difícil de viver. Muito amor e muita paz é o que eu desejo pra você. Pode colar seu sangue bom, rima é o dom. Todo lugar a rapa grita, rap é o som. Atitude.com, skate dá o tom. Já falei, vou repetir. Rap é o som, pode colar só o sangue bom. Rima é um dom, todo lugar a rapa grita. Rap é o som, atitude.com, skate dá o tom. Já falei, vou repetir. Rap é o som.